Chanel 6140, contato radar, subemantê 350 via Puca. Ascensão 350 via Puca, o Chanel 6140. Bastião 08, tem a frequência livre? Frequência 08. Bom. Ei, Alva Tango, aguarda para o táxi. Devido a um gol, está esperando ser rebocado até o portão 04, ok? Bom, no 40, aguarde. Para o táxi, meu BD124, autonomia de 2 horas e 39 minutos, voltando ao Natal. Beleza, táxi direita, ponte espera, 295, 1016, boa viagem no 642. Ok, direita, 295, muito bom dia, esse serviço, bom no 642. Golf Índia Hotel autorizado do pátio da saída do pátio 3 até o portão 04. Índia Hotel ciente, prosseguindo. Alfa Tango Tango vai seguir o reboque da Gol até o ponto de espera, 1895, 1016, boa viagem. Gol 621, decolado às 48, controle 208 no Gol. 208, boa. Bom dia, Gol no 628. Controle Salvador, gol no 621, decolou, passa bem de quem? Gol no 621, no contato radar, se mantém 360 via Dael. 360 via Dael, gol no 621. Gol no 648, autorizado alinhar e decolar. Pistão no 0, vento no 50 graus, 1011. Decola 10, no 648, alunos. Papa Paz, Luz de Lé Terra, reporta, reporta rotatória. Autoriza direto da El para gol no 621? Estou no 621, não está autorizado. Terra afirmou no 1300. Ciente, foi com essa luz, bom dia. Chanel 6140, chama o Centro Recife, 12545. Centro Recife, 12545, Chanel 6140. O controle é o 642? Tá, os 51, 208, morreu. 208. Gol no 648. Gol no 648, contato radar, se eu manter 350 via Puca. 350 via Puca. Podemos voar direto ao Aracaju? 648, mantenha o PC na saída. Aeronave que precede na mesa. Sim. Eu vou 1621, não pode voar. Pode lá. Vai. Controle Salvador, é o Golf de Hotel. Aeronave na posição, considere que está livre. Meia dúzia fora. Eu vou 1739, muito bom dia. Final de 6 milhas da pista 10, baixar a travada da vista. Alô, 1739, continua aguardando 10 livre. Ajuste 10 no meio. Prosseguindo e aguardando, vou 1739. Como o tráfego tem um, à sua esquerda, 4 milhas fora, um ultraleve. Caso receba, não interfere no pouso. Presidente do tráfego, grato, Torre. Zulu, Juliette Sierra. Ingresso ao longo final da 17, aguardando autorização de pouso. Zona 739, pouso autorizado 10, vento 150 graus, 08 nós. Livre pouso na 10 para o gol 1739. Sono 621, boa Dadina. Voando Dadina, gol 1621, obrigado. Alfa Tango Tango, me mantenha o 090 via Conde. Final da terceira milha, 36, o Zulu de Leste Serra. Pouso autorizado na 7, 150 10 nós, Zulu de Leste Serra. 739, solo. Aos 55, controle 208, bom voo. 739, bom dia. 739, taxi Alfa, Costa José. Alfa, via Juliette, para Alfa. Passando 50, voo 648. Voo 648, chama Recife, 1245. Observando, chegou. Bono 621, chama Recife, 13325, alterna 1251. 13325, 1251. Alugou 9094 para Fortaleza, São Vicente do Hotel. Sim, te aguarda a cópia, 1016, 9094. 1016, aguarda 1094. No 739, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, obrigado. Bom dia. Região 08, prossiga. Gente, Região 08, se mantenha o nível 130. Salvador, eu 3198. 3198, aciona a identificação, desça até o 050 via Mari. 050, Mari. 07, ô Salvador. Vitor Janatel, pronto a cópia? Salvador, Teixeira de Freitas, uma centena, Golfo 677, até Ilhéus, e após conforme, decola a pista 97, curva direita, Coral. Controle 1208, transponda 0265, Vitor Tchau. Vitor Tchau. Quanto a bordo? 04, chama é 2895, ajuste no 0 no meio, o Vitor Charo Hotel. Alô, Salvador. Autorizado, chama o táxi, Vitor Charo Hotel. Saída prevista? Israel. Solo Salvador, é American 229. Confirme para o solo. É American 229. Prossiga. É American 229 na posição 11 do pátio 1 para reboque até a posição 1 do pátio 3. Sim, autorizado no início do reboque, chame No término, ok? Chame no través do portão 612. Ok. No reboque, chamará no través do 612. Mantendo a escuta, América 229. No 094, cópia. 094, cópia. Salvador, Fortaleza, 370, Pesolo 19, decola pista 90, curva à esquerda. Momo, transição frote, controle 120.8, transponder 5147, gol 0094. Então, 370, Pesolo 19, decola da 10, esquerda, Momo, frote 1208. 47, portão 612, semi pronto. Estará pronto. Então 3191, copo. Salvador Galeão, 340, conforme rota, decola pista 90. Curva direita, da El Leda, após Leda Irume. Controle 120.8, transponder 5156, o TAN 3191. Portão 5, chama Pista, reporte pronto, Vitor Tcharetão. Paulo Gol 1094 na posição 612, pushback acionamento. 4207, Salvador Guarulhos, autorizado, 320, Rio Brasil 10, Piraí, conforme rota, decola pista 90, curva direita, Dael Leda Motiva, controle 120.8, transponder 5160. Autorizado Guarulhos, 320, Piraí, conforme rota, decola Delta 0, curva direita, Dael Leda Motiva, 120.8, portão 3, chama a próxima. Solo Gol 094, pushback acionamento. Meia dúzia, chame pronto para o táxi. Estará pronto, Gol 094. Pesa 98, chama sinal Salvador 11935. 208, grato mesmo. Pode controle de Salvador, bom dia, passageiro Victor Charles Hotel na Coral. Sr. Charlie Hotel, se mantenha 100 via Coral. Centena Coral, Victor Charlie Hotel. Detalhe até, troque o código para 0264. 0264, Charlie Hotel. Sugo 094, 181 a bordo, 3 horas e meia, alterna Teresina. 094, livre táxi, Pátio de Alfa, ponto espera 1895, ajuste 1016, governo. Pátio de Alfa, 1895, só um instante pra iniciar. Papa Romeu Mike Serra Gol, sessão na identificação, desce até o 050, via chegada Mari. 050, via chegada Mari, a minha possibilidade de voar para o contato. Quem é o perfil inicialmente? O perfil da semana inicial, a destino mais, 4 metros. Golfe Oscar, confirme o horário do plano de voo. Suada Sergi para 14 e... Eu tenho a informação do CHG, eu vou confirmar, ok? O Zé Wolf. Torre de Salvador, o TAN 3198, tá no final do procedimento de isófago. Roger, 3198, 096, porta 3 Chicago. Gente. Controle 094, decolado às 12, controle 208, bom voo. 08, obrigado, 094. Gente, Alfa Tango, mantenho 070. Bom, 094, decolou na MOMO, 1400. Bom, 094, contato radar, mantenho 370 via MOMO. A MOMO 370, 094. 298, pouso autorizado, pistão na zero, vento 150, 10 nós. Gente, pouso autorizado, TAN 398. Confirmar que a nossa autorização está válida. Sim, ainda está. Frente, pátio, Mili Alfa, quanto espera 1895, 1016, boa viagem. Pátio de Alfa, 1016, controle, teria a possibilidade de voar frota ou 094? Estou no 094, confirme. Teria a possibilidade de voar a posição frota? A intenção do voo, o local é corredor forte ou corredor axé? Tá pronto pra cópia? Salvador, Salvador, mil pés, sobrevoo, toque arremetido em Valença, decola pista 97, curva direita, ingressando no corredor axé, mil pés, controle 1208, transponder 121, se é golfe. Pátio 4, quantos a bordo? 4, 2 a bordo. Chame a 2, 3, 4, 5, ajuste no 06, vou ver. Solo Salvador, é o American 229. O American 229 autorizado até o Pátio 3, pode prosseguir. Autorizado até o Pátio 3, American 229, mantendo a escuta. Aliar e mantendo o 0. Chama 3191, alinhada e decolagem autorizada, 150 graus, 10 nós. Chama na Oscar, Serra Oscar. Mantenha tudo outro solo, ok? O ajuste no 0 no meio. Três, um, 479 para pushback. Autorizado, sem táxi. Mantenha a posição antes da Juliette. Tem posição antes da Juliette. Whisky aqui, Juliette, mantém flight level 100, contact me at the center 1288, enable 1353. Azul 9301, acione na identificação, desça para 4000 pés. Ajuste no 0 no meio, via bom. Potencial, desce para 4000 pés. Boa tarde, Mandinha. Até 3191, decolou as suas costas. No 91, no submantenha 340, via da El. 340 da El, podemos aprovar a coral da presença, senhora? Autorizado. Obrigado. A 3191 está autorizado Leda. Leda, obrigado. Canem 6200, desce para 090. 090-6200. Vou ligar para o correio 379. Papapá, Alfa, Tango, Tango, uma milha para posição Cone, serviço radar encerrado, chama Aracaju no 203. Papa Romeo Mike Sierra Golf e voa ITAP. Para o táxi do azul 4207. O Nuno 7 aborda autonomia 4 horas e 35 minutos, alterna 2027. 280, vejo o tráfego 200. 118.95, corrigindo. Está autorizado, se a ponte espera, 2895, ajuste no 0 no meio, 4277. Autorizado para 040, após voa ITAP. Ok, 6200. Mas a rota não vai precisar da proa 040 para evitar esse ITAP. Pode ITAP. Mas a rota. Confirma que está decolado aos 20, controle 208. Bom voo, até volta. Controle 208, você é agoteado. Torre Salvador, bom dia, 4207 azul. Próximo ponto de espera da 10. Bom dia, ao 4207 da azul, autorizado alinhar, decolar, pistão 90. Vento 150 graus, 10 nós, ajuste na 015. Alinha decolada 10, ajuste agora no 015, próximo 4207. É 6200, tráfego considerado, está autorizado nível Correção, está autorizado 4 mil pés, ajuste no 095. 4 mil pés, 1095, 6200, já vai aproar e tá. Controle de Salvador, Guardião, 08, na rota, lançamento para aqui. Para informar o termo de reboque. Ok, ciente. Estacionário 6200, chama final Salvador, 11935. 19350. Está Romeu Mike Terra Golf, chama final Salvador, 11935. Confirme 1935, controle? Afirmo, 11935. 1935, Mike Terra Golf. Guardião 08, aguarde para o lançamento. Tenho duas aproximações procedentes do sul. Eu estou no desvio por essa região. Excelente, garoto. Vai aguardar. Abatango Vitor Charlie Hotel. Tem duas milhas para a posição coral. Chama agora Aracaju 1201, no serviço está bem encerrado. É o 201. Chama o Centro Recife, 13325, alterna 1251. Recife agora, 3325, alterna 221, bom dia, mais ou menos. 1251, secundário, bom voo. Fez 179, líder de táxi, Pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, ajuste no 095, bom dia. Pátio, Índia Alfa, moderna 582, Batalha lá, o Azul 4207. Azul 4207, subir mantenho 320, saída da EL. Para o 320, nada EL. Guardião 08. Mais escuta. Mais escuta, controle, escuta. 08 está livre o lançamento. Está livre o lançamento, vai regressar na rota. Azul 4207, podia voar da EL? 4207, direto Leda. Melhor ainda, vamos para a Leda. Paciente 1, paciente táxi, 3, 3. Afirma, pois a aeronave da companhia autorizada. Autorizado, que é 10. Delta Eco Golf prossegue para Valença, ou no 1510, não tenho tráfego a reportar no setor, frequência livre. Delta Eco Golf já mantém no 1510? Tá 3179, autorizado ali, decolar. Estão na zero, vento 1970 graus, 08 nós. Autorizada, reais decolados, para recuperar a Salvador. Romeu, foco. Tem intenção do voo? horário do plano? O horário do plano? Eu vou coordenar com a mesa, não tenho seu plano de voo, só um instante, vamos ao clima. Gente, Sierra Golf Oscar, informo o lançamento de paraquedista em Veracruz, fica atento. Vou coordenar com o Guardião 08 na proximidade, já voltado. Controle de Salvador, 402, para 0082, a identificação, desce para o 050 via Mari. 050 via Mari, 19301, desse mantenha 4 mil pés, chama Sinal Salvador, 11935. Sinal Salvador, 1935, azul 9301. 200. 200. Tá, mas tá, Vagão 08, reporta passando 4 mil pés. Controle, tá, 3179. 3179, contato radar, subiu mantenha 340 via da Elsa. 340 via da Elsa, 3179. Lê Litoral Sul. 1208, controle 0150, Romeu Fonte Lima. Pate o POB, por gentileza. Pate o 5, sim, a chama é 2, 1895, ajuste no 0195 no pate o 5. Tem um bom voo, até o regresso, vamos fazer. 2895, boa tarde, o gol no 556 para o Rio de Janeiro. Confirme para o sol? Confirme, o gol no 556 para o Rio de Janeiro. No 556, Galeão, minuto cópia para Dael. Ok, prepara a cópia Dael. Está pronta a cópia, quanto der. Autorizar o acionamento, chame, tá, chame decolagem, Romeu Fox Lima. Centro Recife, 3325, 251, 4207. Nossa. Solo, Rocha, 6200, táxi via Alfa, reporte, encha de Juliette. Alfa, 6200. Bom, em Valença, fique atento e a frequência livre até o regresso. passando externo, Max Air Golf para cancelamento. Modifica os 3-2, base pela direita, reporta curto, Max Air Golf. Golf. Da Juliette, 62-00. 600, portão 11. Portão 11, 62-00. Salvador, azul. 3082, prossiga. Professor, um pequeno desvio à direita na rua de Tuna. Informação de que nós temos. Base no 7, extremo travado, Max Air Golf. Tá livre, pouso. Pista 17, vento 16008, Max Air Golf. Golf. Salvador, está 3179, desvio à direita para a 225, 30 milhas. É, então 3179 para a 225, 30 milhas. Atenção, Verdão 08, Tatel 427. Verdão 08, Atenção Serra Golf Oscar, 1.000 pés abaixo. Tem frequência livre para a coordenação. Frequência livre, está fazendo a coordenação, 08. Bom, no 1.62, confirma. 62, aciona a identificação da Cel 050 via Mari. Azul 4082, final 11935. 1935, azul 4082. 3179, voa pro base. Confirme? 3179, prod pro base. Pro base voa, 3179. Da 3179, Recife, 13325, alterna 1251. 3325, ponte, 3179. Afirmo, poste 17 livre. Pouso 9301, pouso autorizado 10, vento 15008. Livre pouso 9301. Salvador, acionei 6255, bom dia. 6255, aciona a identificação, desce até o 060 via Mari. Identificou 060 na Mari. É só confirmando, é 060 ou 160 por 62? 060. 060, já. Gol no 556, tá pronto, na 7. 556 para o Galeão, autorizado. Nível 360, conforme rota. Para November 857, Moço. Decola pista 1-0, curva direita, Tael, Leda, Irume. Controle, Salvador em 120, décima 8. Transponder 5173, Gol 1556. Ok, autorizado 360, Tael, Leda, Irume. Pela AP, November 857, decola da 1-0, primeira curva direita. Controle 208, código 5173, Gol 1556. Confirmando, 5173, chama pronto. Ok, tá pronto, tá certo, o gol no 556. Ok, Salvador. Solo Salvador, azul 9301, liberou na escuta. 9301, táxi Alfa Kilo Pate 3. Alfa Kilo Pate 3. Ok, foi bloqueado aí pelo colega, ele tá pronto, tá certo, o gol no 556. Autorizado, chama táxi. Táxi. Oi, Salvador. Bom dia, azul 4082, estabilizado. Azul 4082. Bom dia, ajuste 90 no 5, pouso autorizado. Pista 10, 180 graus, 10-1. Sim, pouso na 10-15, azul 4082. Siga, Vitor Otodoto. Uno, 162, final Salvador, 1935. Uno, 162, 1935, bom dia. Dado, Salvador, Salvador. Decola daí em mais coordenação com a 21895. 500 pés para sobrevoo em armação na orla. Para ele armação. Controle 208 e o transponder aciona o 0122, o Vitor Acadão. 02736, aciona a identificação. Na IRMAR, com quantos a bordo? 33, aciona a identificação. Ok, chama pronto na papá. Força aérea 2733, copia o controle. Autorizar o acionamento na RMA. A critério, chama táxi e decolagem ao Vitor Teodoro. Mantendo 1-1-0, voa Mari para a chegada Mari e desça até o 050. No 556, livre táxi, pátio, Wind Alpha, ponte Cefera 1895, ajuste no 0 no 5. Wind Alpha 1895, maior do. Obrigado. Salvador, azul 402, bom. 402, táxi via Alfa, reporte no Xilete. Via Alfa, reporte no Xilete, azul 402. Aí decolar no 7, 180 e 109. Não nada, pô. Salvador, muito bom dia, 3895, informação hotel. Confirme para o solo. Delta 3895, informação hotel, bom dia. Bom dia, 3895, minutos, copo preparada a EL, ajuste no 0. Ok, da EL, guardado. Vamos devolver o foco de Brasil Lima. Eu confio que você vai passar... Farol de Itaponta, batendo 500. Então, meu Fox Lima mantém 500 pés e prossegue até o farol. Vai efetuar um TGL em Serra Índia, 90G, Londrina. Reporta visual. Reporta na visual, Lima. 10%, 4%. No 790, número 2, aguarda a cópia e ajuste no 0 no sul. Olha. Eu sigo, guarda 08. Gente, guarda 08, atento ao Delta, Eco Golf, mantendo 1.500 pés. Sem contato com o controle, subi e mantém 1 no 30. Ané 6255, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Junta 2.000 pés, 1 no 0 no 5, vai reportar estabilizado X-Ray, da pista 10. 6255.